que é? Melissa. A Melissa está curada por Jesus. Ouvinte, é isso que temos que fazer. Venha correndo para cá, para o tempo da glória de Deus, porque as bênçãos de Deus te esperam aqui. A nossa irmã, com a netinha depressiva, ouvinte, com depressão, mas ela não foi ao médico, porque ela sabe que o médico não tem remédio para depressão, não tem como curar a depressão. Somente Jesus. Ela veio aqui para o templo da glória de Deus. Chegando no Jardim Ângela, na sua casa, de volta à noite, ela já falaram para ela, a netinha está curada, está se alimentando. Aquela vontade que ela tinha de se matar, sumiu, acabou. Acabou, acabou. Ela conversou comigo no telefone, que está bem. Segunda-feira já vai voltar para a escola. Aleluia, que coisa linda, ouvintes, coisa maravilhosa. É isso que acontece na vida das pessoas que comparecem aqui no tempo da glória de Deus. Hoje prossegue a campanha, o sangue de Jesus tem poder. Pastor Kleber de Oliveira estará pregando a Santíssima Palavra de Deus e orando por todos em nome de Jesus. Está feliz, minha irmã? Muito feliz, graças a Deus. O nome da senhora é completo mesmo? Helena de Jesus Lopes. O nosso muito obrigado, irmã Helena, pelo seu maravilhoso testemunho que a senhora acaba de contar, recebido aqui na Igreja Pentecostal Deus Amor. Pastor Alex, impressionante o mover de Deus, o trabalhar do Espírito Santo aqui no Templo da Glória de Deus. É isso mesmo, Pastor Francisco, Deus está operando nas vidas, nos lares, nas famílias, abençoando a vida espiritual do povo, a vida monetária, a vida sentimental e assim por diante. Você está com problemas, com dificuldades, está desenganado pelas mãos dos médicos, não fique preocupado. Eu tenho a mais plena convicção que o nosso Deus, ele irá resolver o seu problema, ele irá lhe curar, ele trará grandes vitórias para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Não se desespere. Estamos aqui na Igreja Deus e Amor, na sede da Deus e Amor, sede das Igrejas Deus e Amor, localizado na Avenida do Estado, no número 4568, no bairro da Liberdade, no coração da capital do Estado de São Paulo. Venha correndo para cá, Jesus, ele garante a bênção e ele garante a vitória. Vamos ouvir aqui um irmão que está ao meu lado. Qual o nome do irmão? A paz do Senhor Jesus, meu nome é Ítalo Siqueira, sou de Santarém, Estado do Pará. O irmão é seminarista? Exatamente, sou seminarista nesse ano 2023. Está feliz por ter ingressado no seminário, já aí se preparando para a seara do Senhor? Com certeza, a gente está muito feliz, é uma grande conquista, né? Uma honra da parte do Senhor, e a gente está aqui para extrair o máximo de conhecimento e se preparar aí para o campo missionário. Amém, o irmão aqui também, vamos ouvi-lo, qual o nome do irmão? Maurício. O irmão Maurício vem de qual região? Eu venho de Teresina, Piauí, região Nordeste. Bênção, está feliz por estar aqui no seminário, ter ingressado já com a intenção de ganhar almas para o Senhor, multiplicar mais almas e ir avante para que naquele dia possamos ter a recompensa de Cristo? Com certeza, para mim é uma imensa satisfação essa oportunidade concedida pelo Senhor e também pela nossa diretoria. E nós estamos aqui para somar e também para receber esse preparo e para o campo fazer a obra do Senhor com excelência. Que Deus abençoe sua fé. Vamos aproveitar a ocasião. O irmão tem uma bênção para testificar. Irmão, pode testificar da sua vitória. Exatamente. Como eu vim para São Paulo, trouxe minha família para a gente participar aqui do seminário, né? Só que antes da viagem eu sofri uma penalidade no trabalho. Perdi em torno de R$2.000, que era o salário referente aos móveis que eu compraria aqui, né? E como eu perdi, não consegui. Aí a gente chegou aqui sem móveis. E eu fiz o propósito com Deus na quinta-feira de uma semana, que se Deus ele providenciasse para nós esses móveis para nossa casa, eu testemunharia aqui. E aí, era na quinta-feira, quando foi no sábado, um irmão que tinha comprado móveis desistiu e retornou para sua cidade e disse que eu poderia ficar com os móveis na minha casa. Então foi um milagre que Deus fez, né, que eu não tinha condições financeiras no momento. Fiz um propósito com Deus, Deus cumpriu, e eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor, porque Ele é fiel e Ele não deixa seus servos desamparados. Bênção recebida aqui na Igreja Deus e Amor. Exatamente. Esse propósito foi na Igreja Deus e Amor, na nossa igreja, no nosso ministério. Falei com Deus, conversei com Deus aqui na igreja e Deus ele esteve respondendo e cumprindo com a sua parte. Aí está, ouvintes, Deus ouviu a oração do irmão, Deus também ouvirá a sua oração. Ele fez um propósito com Deus e praticamente já de imediato a resposta veio em um momento muito, muito rápido, onde ele fez uma oração, pediu a Deus algo e Deus ele providenciou, porque Deus ele é o Deus da provisão. Deus ele proveu melhor, não proveu, irmão? Com certeza, Deus ele cuida da gente, principalmente quando a gente está na presença dele. No meu caso, menos de uma semana, na mesma semana ainda, Deus ele esteve fazendo o milagre acontecer e eu vejo que Deus é Deus que opera milagres ainda. Não só na nossa saúde, mas em qualquer área da nossa vida, Deus ele tem poder para realizar o impossível. Deus ele realiza o impossível, ele cura o câncer, ele abre portas aonde não há portas, ele faz o extraordinário acontecer em nossas vidas. Que Deus te abençoe, meu irmão seminarista, está aqui se preparando para a seara do Senhor, e eu tenho certeza que é de grande proveito esta oportunidade. Diga para os ouvintes o seu nome, por gentileza. Meu nome é Ítalo Siqueira, sou de Santarém, estado do Pará, norte do Brasil. Deus te abençoe, meu irmão, pela sua participação, pelo seu depoimento de fé. Deus opera, Deus realiza, Deus ele transforma, Deus ele faz milagres e maravilhas no nosso meio. Agora são 14 horas, marcam os ponteiros horário oficial de Brasília. Irei retornar o som para os estúdios para a identificação das emissoras e logo mais retornaremos diretamente do Templo da Glória de Deus para continuarmos a acompanhar os testemunhos, a fé do povo e a expectativa para o culto desta tarde. Alô, estúdio, alô, estúdio. Rádio Deus é amor. Atenção, operadores. Ao top de 5 segundos, identificação das emissoras. Deus é amor. CYB 447. Rádio 94.1 FM. Em conexão com a rádio 880 no AM. 1060 kHz. Integrada ao sistema Deus é Amor de comunicação. Acesse o nosso site www.ipda.com.br, levando o genuíno evangelho e a verdadeira palavra de Deus de Belo Horizonte para o mundo todo. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Concentração de fé em milagres em Belo Horizonte, Minas Gerais. Avenida Amazonas 8410, bairro Cabana, Minas Gerais. Você é nosso convidado especial para receber o milagre de Deus na sua vida. Pastor Estadual Valdemar do Prado. Igreja Pentecostal Deus é Amor. A voz da libertação. Se é louvando, se é orando, passa. Fornalha, Deus vai dentro de uma prisão.